Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, sempre na antena da SBSR, um programa que está a celebrar 10 anos de edições. Começámos na Radar, estamos desde a primeira hora nos 90.4 Lisboa, 91.0 no Porto, Rádio SBSR, e abrimos com o produtor, DJ, pianista virtuoso John Hopkins, de Londres, uma peça minimalista, edição recente, chama-se Scene Suspended, tem também um belíssimo vídeo, emissão que celebra uma década de sessões regulares do Em Transe. Abertura com John Hopkins. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com John Hopkins, depois fomos até ao filme de David Mackenzie, uma banda sonora da responsabilidade de Max Richter, filme Perfect Sense, por lá de Lover's Dreaming. Depois, não é a primeira vez que trabalham juntos, francês Canton Sirjac com Chris Hussen, Dakota Suite. Edição saída no último dia de janeiro, The Indestructibility of the Already Felt. Ouvimos primeiro Kogarashi, já vamos até Kyoshu. Antes de dizer-vos que ficou para trás um trabalho de 9 faixas do líder dos Sunlux, Ryan Locked, ainda em fundo Green Timbers de Pentaptic, veio numa coreografia de balé por Ma Kong, uma comissão da Philbrook Museum of Art. Ryan Lott para trás, os Sunlux, atenção, vão estar no Superbox Super Rock dia 18 de julho, mas, como vos disse há pouco, da última edição conjunta de Dakota Suite e Canton Sirjac agora, Kyoshu. Thank you.

Um deles, uma banda sonora para um jogo da Apple Arcade, chama-se Lifelike, primeiro Lost Hill, com o Volcano, logo a seguir, novidade por aqui, Logic Moon. Thank you. Thank you. duas para Loschill, a terminar Tunnels, pelo meio paisagens atmosféricas e muitos drones em Logic Moon, o projeto de Tobias Lörbach, The Phoenix I Will Always Remember. Estando quase no final, ainda tempo para mais três faixas. Começamos com o músico italiano Eugenio Carla nestas andanças Safronqueira, do último Automatism, Atti Riflexi. coletivo baseado na Polónia. Gravaram no registro Live on Tape o último Seraphim. Chamam-se How to Disappear, por aqui Seraph 3. E para o final ficou a música de Brady, Candle, Alaskan Tapes, da edição Views from 16 Stories and We Disappear. 10 anos de entrance, também com Alípio Padilha e as suas fotografias e os poemas de Ana Freitas Reis, tudo construído com base naquilo que se ouve aqui no entrance. Mas também uma palavra de reconhecimento para o Ricardo Salbani Carvalho, que inventou este programa comigo nos tempos da Radar. Voltamos de hoje a 8 dias, já sabem, podem ouvir-nos em formato podcast nos links da loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Boa noite, até breve.